só no batidão. Dão, dão, dão. Oh! E essa vai pra toda a galera do meu Pará. Arrepia, garoto. A onda agora é Melody. Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Quando te vejo, eu estremeço. Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. Quando te vejo.